princesa, princesa. Eu quero ser seu príncipe, princesa. Ai, ai, ai, ai. Se você deixar, se você deixar, se você quiser. Se quiser, se você quiser, se você deixar, se você deixar, eu quero lhe convidar, quero lhe levar pra passear num lugar bonito, inesquecível, onde os sonhos conseguem se realizar. Histórias pra contar, músicas suaves para ouvir bailar até o sol raiar. Lindas histórias pra contar, músicas suaves para ouvir bailar até o sol raiar. Onde andou você? Como vai você? Eu vou cantar, eu vou vibrar, eu vou gritar, eu vou dizer pra todo mundo que eu lhe quero, que eu lhe amo, que eu lhe adoro, que eu lhe espero. É só você dizer: vem, meu amor, vem, meu amor, princesa. Eu quero ser seu príncipe, princesa, princesa. E se você deixar, se você quiser, ai, ai, ai, ai. Se você quiser, se você deixar, ai, ai. Eu quero lhe convidar, quero lhe levar pra passear num lugar bonito, inesquecível, onde os sonhos conseguem se realizar. Lindas histórias pra contar, músicas suaves para ouvir bailar até o sol raiar. Das histórias pra contar, músicas suaves para ouvir bailar até o sol raiar. Onde andou você? Como vai você? Onde andou? Eu vou cantar, eu vou vibrar, eu vou gritar, eu vou dizer pra todo mundo que eu lhe quero, que eu lhe amo, que eu lhe adoro, que eu lhe espero. É só você dizer: vem, meu amor. Seu príncipe.